Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de Jesus permaneça com todos e possamos nesta tarde refletirmos sobre o tema Tempo em Nós. O tempo é um tema bastante interessante que nos traz muitas reflexões. Se formos pesquisar sobre ele, vamos ver que há várias abordagens, há várias possibilidades de falarmos sobre o tempo. E buscamos na literatura espírita, que é o nosso principal referencial, algumas reflexões para pensarmos sobre o tempo, pensarmos sobre o significado do que vem a ser o tempo. Tem alguns dados curiosos sobre o tempo, como o que ocorreu no ano de 2015. No dia 30 de junho, às 20h59min59s do horário de Brasília, o relógio oficial do Brasil passou a marcar 20h59min60s. Isso porque essa diferença de um segundo a mais faria uma diferença enorme nos sistemas de informação, sistemas que envolviam transmissões por meios eletrônicos. Precisaria fazer esse ajuste para a hora oficial do Brasil. Então é por aí que a gente percebe que a nossa sociedade, a nossa civilização é toda controlada pelo relógio. E todos nós cumprimos diariamente horários, obrigações, e todos nós temos que, todos os dias, atender uma série de compromissos e sentimos muitas vezes a falta de tempo para atender tantos compromissos. O fato é que o homem vem, desde as eras pré-históricas, ele vem lidando com a questão do tempo. Ele sempre encontrou uma forma de administrar o seu tempo. Desde os primeiros relógios de pedra que o homem inventou para tentar pontuar a sua atividade. Há indícios arqueológicos que apontam isso, de que o homem primitivo já tinha preocupação com a passagem das horas ao longo do dia. E era extremamente importante para a sobrevivência, porque afinal de contas, saber quando viria um novo período de abundância, de alimento, de caça, possibilidade de plantio, isso era imprescindível para a sobrevivência da humanidade. E ela vem, ao longo desses milênios todos, sofisticando seus instrumentos, a ponto de precisar ajustar o seu relógio em um segundo para poder atender as suas necessidades da nossa civilização tecnológica. Mas o tempo, é algo real? Realmente o tempo existe? Fizeram essa pergunta uma vez para o Espírito Emmanuel. Perguntaram se o tempo e o espaço são reais a partir do ponto de vista deles, espiritualidade superior. E Emmanuel respondeu, atendendo a curiosidade ou o interesse de conhecimento que aquelas pessoas que perguntaram tiveram naquele tempo. Ele disse assim, olha, no esquema das realidades eternas e absolutas, tempo e espaço não têm expressões objetivas. Então ele está falando num plano de vida superior ao nosso, que é essas realidades eternas e absolutas que ele fala. Daqueles espíritos que já alcançaram uma condição, e é difícil até para nós entendermos como eles vivem nessas dimensões de vida, como eles estão lá lidando. Sim, o livro de mesmo nome, o livro chamado Emmanuel, foi o primeiro livro que ele psicografou através de Chico Xavier. E ele ainda concluiu sobre o tempo. Se são propriamente formas viciosas do vosso intelecto, elas são precisas ao homem como expressões de controle do fenômeno dos fenômenos de sua existência. Ele, na pergunta, diziam se a ideia de tempo e espaço era uma forma viciosa do nosso pensamento. E aí ele disse que não. Para nós é necessário esse cuidado com o tempo. Embora nós vamos reconhecer que, como espíritos, o tempo não vai existir, quando estamos encarnados, o tempo tem uma importância muito grande. Então nós precisamos, como encarnados, nos preocupar com a questão do tempo, sim, que se torna muito importante para a nossa evolução. E ele concluiu o ensinamento dizendo, as figuras em cada plano de aperfeiçoamento da vida são correspondentes à organização através do qual o espírito se manifesta. Se estamos desencarnados e já vivemos uma vida superior, uma vida mentalmente avançada, nós não vamos nos preocupar com o tempo. Se estamos encarnados, o tempo se torna algo importante. Se Se fôssemos Jesus, nós poderíamos até não levar em conta tanto assim o tempo. Por isso, a passagem do Evangelho que Jesus disse: o reino dos céus está próximo. E até hoje nós estamos tentando entender que próximo é esse, passados 2000 anos da sua mensagem. Como assim está próximo? É que a perspectiva dele era do Espírito puro, que tinha visão de vida muito abrangente, muito longa. Era a mesma visão que os Espíritos também tiveram em algumas comunicações, quando disseram que o que é o tempo para eles? É o nada. Um século nosso representa o segundo na vida do Espírito que vive em condições muito elevadas. Mas o fato é que o tempo, ele exige de nós um cuidado aqui na vida. E como nós vamos pesquisar o tema na literatura espírita, nós vamos ver que há muitas recomendações sobre o cuidado que nós devemos ter com o tempo. Emmanuel, principalmente, em várias comunicações que ele deu através de Chico Xavier, ele nos alerta sobre a preocupação que nós temos que ter com o nosso tempo de permanência aqui na Terra. Eu selecionei dentre essas colocações que ele faz em várias obras, elas vão aparecer aqui junto com as frases, alguns elementos para nós refletirmos, algumas indicações, alguns avisos, alguns lembretes do quanto tempo é importante para todos nós. Começando então, antes de falarmos disso, vamos abordar uma questão que envolve uma noção que nós temos do tempo. Nós temos uma impressão de que o tempo corre mais rápido nos nossos dias. Parece que nós estamos vivendo uma época que o tempo acelerou. E tem pessoas até que chegam a pensar, mudou algo na estrutura do universo? O tempo, o espaço, a matéria, a rotação do planeta, os ritmos astronômicos, eles estão em transformação? Aconteceu algo que mexeu com o tempo? Na verdade, não. Como já vimos, o tempo para a realidade do Espírito, não, ele não existe. Não, o tempo é uma criação nossa, a ideia de que existe um tempo. Porque ele é aquele intervalo entre dois fenômenos. E aí nós imaginamos que ele é algo real. Mas o tempo, ele não pode ser nem acelerado, nem retardado, nem retrogradar. Ele simplesmente, nesse grande conjunto, podemos considerar que ele não existe. O que existe é a nossa percepção sobre aquilo que nós chamamos de tempo, determinada por alguns fatores, como, por exemplo, as distrações, redes sociais, TV, todo esse nosso entretenimento, que pode ter um aspecto assim, saudável e importante, ele muda a nossa percepção do tempo. Quando é algo muito prazeroso, é muito agradável, nós nem sentimos o tempo passar. Não é isso que nós dizemos? Quando algo nos cativa, nós estamos assistindo algo, ou estamos ali entretidos com alguma coisa, o tempo voa. Mas a hora do relógio foi exatamente a mesma do que se nós estivéssemos fazendo uma tarefa enfadonha, cansativa. A nossa percepção muda também por outros fatores, como a nossa rotina atribulada, o trabalho, estudos, compromissos. Todos nós, em decorrência de uma série de mudanças culturais, econômicas, nas últimas décadas, fomos assimilando outras práticas, outras condutas, fomos adquirindo outros hábitos, fomos levados a outras obrigações, e nós passamos a perceber que não há tempo para atender tantas obrigações, tantos deveres. É muita coisa que nós temos para fazer. Uma criança antigamente tinha tempo de brincar. Ela ia para a escola e passava a manhã ou a tarde na rua brincando com os amigos. Hoje as crianças já não têm mais tempo para brincar, porque elas têm uma série de outras obrigações para cumprir, porque nós consideramos que elas são muito importantes. É o inglês, é o estudo de alguma outra habilidade que nós achamos importante, e elas vão consumindo o seu tempo, a sua disponibilidade, com uma série de obrigações que nós consideramos importantes. O nosso próprio tempo também é consumido por uma série de imposições da sociedade. Antigamente, bastava você ter, numa época bem distante, o ensino básico, aquilo que seria o segundo grau, e você conseguia um bom posto de trabalho, podia passar a vida inteira vivendo ali, naquelas condições. Mais tarde, a sociedade traz uma nova necessidade, o curso superior, a faculdade, uma graduação. Nos nossos dias, já existe a necessidade da pós-graduação e a pós-pós-graduação. E chegamos à conclusão de que, por que nós temos que estudar tanto, mas tanto, se a maior parte das ações as pessoas acabam realizando, muitas vezes, sem muita preocupação? Nós vemos pessoas, às vezes, comandando, liderando outras, com altíssima qualificação profissional, com inúmeros cursos, e aqui não vai descomentar nenhum demérito para essa situação daquele que estudou muito. Mas as pessoas têm as mesmas decisões, muitas vezes ilógicas, irracionais, quando vão decidir sobre algo. E aí isso que nós perguntamos, adiantou para nós termos tanta imposição, de dedicarmos tanto tempo a tantas atividades de qualificação, se as soluções muitas vezes são bem mais simples e as pessoas acabam optando por elas? Então talvez nós fizemos algumas escolhas ao longo desse tempo todo, nós todos, da sociedade, que nos levaram a gastar o nosso tempo com algo que realmente não é tão importante assim. E nós vamos percebendo ao longo da vida que muitas das escolhas que nós fizemos, dedicar o nosso tempo a essa ou aquela tarefa, passaram daquele período, nós percebemos que aquilo não era tão necessário assim. Talvez se eu tivesse me dedicado a outras ações, outras atividades, eu tivesse um ganho maior. Então, toda vez que nós vamos fazer uma escolha que consuma o nosso tempo, nós temos que pensar, realmente o resultado será positivo para o meu futuro? Mas não só o meu futuro como encarnado, principalmente o meu futuro como um ser em evolução, um ser espiritual que está temporariamente vivendo uma vida material. Muitos se decepcionam profundamente quando chegam no mundo espiritual e percebem que não aproveitaram o tempo de permanência no mundo para construir nada que pudesse ser levado para o outro lado da vida. Nós só podemos transportar algo para a vida espiritual se nós armazenarmos no coração e na mente, porque nos bolsos, na carteira, nas contas, ou nas estantes, ou nos cofres, absolutamente nada do que guardamos nesses lugares materiais podemos levar para outra vida. Somente aquilo que pode se tornar tesouro no coração e luz no nosso raciocínio, na nossa mente, no nosso intelecto. Esses sim são os grandes patrimônios que merecem a nossa dedicação do nosso tempo para a conquista. E para nós pais, educadores, responsáveis por essa nova geração, investir neles o nosso tempo é algo imprescindível, é algo extremamente necessário. Nós precisamos pensar, para nós que temos sob nossa responsabilidade crianças e jovens, oferecer a eles um tempo de qualidade da nossa vida é algo imprescindível. Não podemos dedicar qualquer tempo. Não podemos dedicar qualquer sobra do nosso tempo para os nossos filhos. Eles merecem muito mais tempo do que nós podemos oferecer para eles. É óbvio que há momentos, circunstâncias que nós não podemos. Que as necessidades reais são tão urgentes que nós precisamos sim dedicar ali mais tempo fora do lar para estarmos atendendo necessidades materiais. Mas será que todas elas realmente são importantes? Será que realmente elas são muito importantes? E aí fica essa interrogação para cada um de nós, que podemos fazer periodicamente pensando: dedico o tempo necessário aos meus filhos, à minha família, àquelas pessoas que eu considero realmente importantes na minha vida? Mais ainda, esse tempo é com qualidade? Esse é um bom tempo que eu estou dedicando? Ou estou dedicando aquilo que sobrou de mim depois de uma série de deveres e obrigações em que eu me consumi, mesmo que seja a favor deles? O que sobrou para eles? Essa é uma reflexão importante que às vezes nos faz ficar até aflitos, pensando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou resolver isso? Mas sabe como a gente resolve qualquer problema? Pensando sobre eles. É o início. Porque quando a gente se adapta a essa vida corrida, que não temos tempo para nada, e aceitamos simplesmente a vida é assim, e nunca refletimos se realmente é algo necessário fazer como estamos fazendo, nós ficaremos provavelmente nessa situação por um tempo indefinido. Até que apareça algo que nos desperte e diga, olha, aproveita mais o seu tempo, seu filho. Pode ser uma doença em nós, pode ser uma doença nele. pode ser um acidente, pode ser um imprevisto, alguma coisa que nos dá alerta e fala, olha, você está perdendo seu tempo, está correndo atrás de algo perecível, quanto algo que é extremamente importante e você está deixando de lado. Nós, como seres capazes já de pensar, de raciocinar, de refletir, de antever o futuro, de imaginar, nós devemos periodicamente parar e pensar. Dedico o meu melhor àquilo que realmente é importante na vida? E sem muita culpa, sem remorsos, pensar o que eu posso fazer de diferente a partir de agora. O que eu posso fazer de bom ou posso agora nesse momento. E realmente fazer. Então vamos ver que há muitos fatores que estão, na verdade, consumindo o nosso tempo, tirando de nós a possibilidade de ter coisas muito mais enriquecedoras. Algo que eu tenho tentado fazer para a minha vida. Quando eu estou com as pessoas que eu amo, eu não utilizo nenhuma rede social. Porque o tempo que eu posso ter com essa pessoa é extremamente importante. É algo extremamente valioso, é insubstituível, porque passou. Depois que aquele tempo passou, ele não volta mais. Então, como eu posso estar com o meu filho, mas eu estou preocupado lá, ligado no meu trabalho ou na vida de outras pessoas, eu tenho que estar com a minha atenção voltada para ele realmente. E isso é duro, porque nós somos compelidos muitas vezes, até por uma série de angústias que nós temos, querer escapar daquela realidade através desses meios. Às vezes a gente quer realmente escapar um pouquinho para outros mundos, e as redes sociais, através dos smartphones, dos outros aparelhos, elas são como uma janela, que mostram outras coisas para nós, e nós queremos olhar uma outra paisagem. Mas nós temos que pensar, é lá que está o nosso objetivo de vida? É lá que estão os nossos compromissos? Ou é aqui ou agora? Elas são muito boas. Essas possibilidades que a gente tem de interagir com outras pessoas permite, por exemplo, famílias se aproximarem. Permite pessoas se reencontrarem depois de muitos anos. Tudo isso é bacana, é positivo. Mas o que uso nós fazemos dela? O quanto elas estão consumindo o nosso tempo? Porque o tempo que nós pudermos estar com as pessoas que nós amamos é insubstituível. Por isso que nós temos que dedicar esse tempo a eles no momento que estamos. Aí a criança decidiu brincar, o adolescente se cansou da nossa presença. Aí sim, sobrou um tempinho, podemos estar lá. Mas quando estivermos com as pessoas, vamos estar realmente juntos, vivendo, conhecendo. Porque tem um tipo de interação que ele vai muito além do que as pessoas falam. É uma interação que depende de olhar nos olhos, de ver as expressões da pessoa, de ver como ela está. Nós podemos conversar com alguém pelo telefone, ou até pessoalmente, e não reparar que a pessoa tem um ar de tristeza. E às vezes a gente fala uma palavra carinhosa naquele momento, abre a possibilidade de uma comunicação em que ele vai externar o seu, a sua aflição, o seu sofrimento. Mas se eu estou lá conversando com alguém e olhando aqui, eu não vejo esse ar de tristeza no meu filho, ou na minha esposa, ou no meu marido, ou na minha mãe, ou quem quer que seja. Então nós temos que pensar quanto nós estamos de tempo real às pessoas e o que outros meios que têm o seu valor, são bons, podem estar tirando de nós. Vamos então para as reflexões de Emmanuel quando ele nos alerta sobre o tempo. Ele nos fala então isso aqui, olha, muito oportuno, lá no livro Caridade. Com as horas, os santos construíram a santidade e os sábios amealharam a sabedoria. Nós estamos agora, nesta hora que passa, nesse processo de aquisição de santidade e sabedoria. Porque a santidade envolve o quê? Elevação de pensamento. Estamos aqui numa reunião espírita, estamos com essa disposição e amparados para que isso se intensifique pela espiritualidade. E estamos juntos refletindo sobre informações importantes sobre o tempo. Faz parte do processo de evolução do espírito para ele adquirir a pureza espiritual e o grande conhecimento das leis divinas, ele dedicar o seu tempo àquilo que realmente traz essa santidade e essa sabedoria. Então nós temos que ter tempo para ler obras elevadas, temos que ter tempo para meditar sobre elas. Temos que encontrar tempo na nossa semana tão atribulada para virmos à Casa Espírita. Nesta tarde estamos numa reunião voltada para os pais, para aqueles que cuidam de jovens, de crianças, mas em qual momento nós vamos dedicar para buscar aquele algo mais profundo, para atender as nossas necessidades como indivíduo? Por isso é importante nós estarmos integrados a mais alguma coisa, a um estudo, a um curso, a uma reunião de caráter espiritual que nos fortaleça. E nesses dias precisamos muito mesmo, estarmos ali fortalecidos, porque vivemos numa época em que notícias, informações, a instabilidade econômica, social do país nos causa temores que nós nem conhecemos. E são esses momentos importantes para refazer a nossa força interior, para nós continuarmos vencendo os obstáculos do caminho. Então precisamos cuidar de nós mesmos, para que possamos evoluir e alcançarmos essa sabedoria, essa experiência de vida. Viver uma vida muito para o mundo exterior tira de nós a possibilidade de vivermos algo mais profundo, uma experiência mais com maior capacidade de elevação. Então precisamos ter esses momentos. Há pessoas que perguntam assim: mas peraí, você vai perder a tarde de sábado lá no centro, uma tarde bonita como essa? Não é tempo. É um ganho que ainda estão para entender o que significa estarmos no espírito, dedicados a essa tarefa tão nobre de conduzir espíritos na sua evolução. Então nós estamos, na verdade, aproveitando muito bem o tempo. Tudo que nós fizermos para adquirirmos algo, podemos transportar conosco para a vida espiritual, é um ganho de tempo, é um aproveitamento do tempo, é adquirir a sabedoria. Às vezes a gente vê figuras marcantes e pensamos: como pode existir uma pessoa assim? O próprio Chico Xavier, que é alguém que para nós inspira tanto essa ideia de que o ser humano pode ser bom. Ou podemos buscar figuras fora do Espiritismo, Madre Teresa e outras tantas personalidades. Essas pessoas, elas foram imperfeitas já no passado. Elas foram pessoas que tinham vidas comuns em outras vidas. O que elas fizeram de diferente que elas fizeram nessa vida serem pessoas reconhecidas como algo a mais como seres humanos, como qualidades superiores? Foi o tempo que elas dedicaram no passado à sua espiritualização. Foi o tempo que elas dedicaram no passado à busca de uma ligação maior com a vida espiritual superior, através das religiões que eles vivenciaram em outras vidas, através dos conflitos que eles buscaram respostas na própria oração para entender, através do estudo que eles fizeram de todo esse patrimônio maravilhoso, cultural que a humanidade tem. Todas essas pessoas conquistaram algo que representa a dedicação de tempo. Então, se nós quisermos um dia sermos criaturas como Chico Xavier, Madre Teresa, temos que agora começar a dedicar o nosso tempo a isso. Como? Vamos abandonar toda a nossa vida? Não. É através da própria vida que nós já temos. Não tem nada errado na vida que nós recebemos para vivermos aqui. Sabe, todos aqueles problemas que permeiam a nossa vida, todos os conflitos, todas as dificuldades, não tem nada errado com eles. Faz parte das necessidades, experiências que nós como espíritos precisamos. É quando nós passamos a perceber que essas experiências são oportunidades de evolução, é aí que nós começamos a evoluir com mais. Porque enquanto estamos apenas lamentando, reclamando, xingando, amaldiçoando as condições que recebemos, é que nós não podemos aprender com elas. Todos eles, ao longo de suas trajetórias, se tornaram sábios e santos. Todos eles passaram por conflitos muito parecidos com os nossos. O diferencial foi a disposição de aprender com as suas dúvidas. E o diferencial foi dedicar tempo para meditar sobre as grandes questões da existência humana. Não viveram apenas cumprindo horários, obrigações, deveres. Procuraram algo dentro das possibilidades de cada época que viveram que desse a eles esses elementos de conquista, desses valores que eles nos apresentaram. E é assim que nós seremos também. Então, por isso que quando nós somos convidados a participar de algo, como um encontrinho, tem um grupo de estudo, participar de um curso na Casa Espírita, participar de uma palestra, de ouvir novas ideias. Tudo isso é oportunidade de desenvolver a sabedoria. Vamos dedicar tempo a isso. E a santidade é através das obras do bem, é através das obras de amor, é através do perdão que a gente necessita todos os dias, é através daquela compreensão, ao invés de xingar, amaldiçoar alguém, classificá-lo como um inimigo, pensarmos, como eu posso ver esse ser como meu irmão? É isso que nos santifica a vida, é isso que muda a nossa percepção das outras pessoas, e é isso que nos aproxima de Deus. Quando a gente tenta deixar de chamar o outro de inimigo, mas de irmão doente, é aí que a gente começa a se aproximar de Deus. Porque Deus nos vê de que forma? Inimigos uns dos outros? Não. Como irmãos necessitados de muito ainda para aprender, para conhecer, para crescer. É assim que Deus nos vê. Quando Deus vê duas pessoas em conflito, Ele vê dois filhos que precisam se reconciliar. Então, quando eu quero me aproximar do pensamento de Deus sobre o meu inimigo, eu tenho que ver como meu irmão, temporariamente doente, enfermo, assim como eu não posso estar também. É isso que nos leva à santidade. Emmanuel também traz uma reflexão sobre o tempo assim. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Não importa a nossa condição social, quanto nós temos na conta bancária, não importa os títulos acadêmicos que nós trazemos, não importa o quanto nós aprendemos ou não sobre a vida, a nossa hora é exatamente igual para todo mundo. E o bem que a gente pode fazer nesse tempo é exatamente igual. Então nós precisamos refletir. O tempo eu utilizo de que forma? Apenas para usufruir dos aparentes bens que eu recebi da vida? Apenas para usufruir dessas oportunidades, ou eu utilizo o meu tempo para construir algo mais sólido, algo mais importante? Sabe aquele tempo que te dedica à família? Ele nunca é perdido, ele nunca é em vão. Aquele tempo que a gente dedicou para entender uma questão mais grave sobre a vida, que nós lemos, pesquisamos, buscamos orientação, conversamos, não é um tempo perdido. Agora, aquele tempo que nós paramos para ignorar o problema porque fomos nos absorver de outras experiências que nos anestesiasse consciência, aquele tempo que nós perdemos nas fugas, nos escapismos, foi um tempo mal aproveitado. O tempo é igual exatamente para todos, e nessa ideia de que ele será o nosso inflexível julgador, não é bem o tempo, é a nossa própria consciência que vai nos fazer pensar: o que eu fiz no meu tempo? O que eu fiz nas horas que se passaram? Isso tudo é uma reflexão que nos cabe permanentemente. Ele nos diz também que o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Está lá no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 77. Tudo que é realmente duradouro na vida demanda tempo. Demanda um empenho nosso. Nós observamos que há muitas pessoas, quando jovens, que elas abandonam uma série de possibilidades porque não querem investir o tempo adequado para que eles se concretizar. Inicia um relacionamento, até se casam formalmente, mas passa um ano ou até menos, já se separam, já desistem daquela realização. Dizem, não tem nada a ver, não é comigo isso, eu me enganei, vou partir para outra. Há pessoas que adquirem isso como um hábito e a vida inteira elas passam a abandonar compromissos. Há pessoas que a vida inteira elas se confrontam sempre com o mesmo problema e elas até perguntam: eu não dou sorte, eu sempre encontro alguém assim no meu caminho. Eu mudo de lugar, eu posso até mudar de cidade e encontro alguém igual. É porque a vida nos aproxima da experiência que nós precisamos, que é urgente. Se nós estamos recapitulando experiência por experiência o mesmo problema, é uma mensagem divina direta. Isso ainda não aprendeu o que teria que aprender com aquela experiência. Ainda precisa passar por aquilo. Ainda requer aquela experiência de vida. Mas muitas pessoas optam o quê? Por fugir desse problema. Nós só usufruiremos de realizações sólidas, duradouras, se nós realmente investirmos nessas conquistas e buscarmos. a famílias que às vezes levam décadas até alcançarem aquele estágio da estabilidade, da paz, que merece o nosso tempo, a nossa dedicação. Há pessoas que terminam a encarnação sem terminar o trabalho de reconciliação entre aqueles que nasceram sob aquele lar que formaram. E elas partem para o mundo espiritual lamentando não terem mais tempo para prosseguir na sua obra de reconciliação de corações. Então nós vamos pensar, nós estamos abandonando situações que poderíamos investir um pouco mais de tempo para adquiri-las, para conquistá-las em definitivo. Talvez nós estejamos precisando investir mais. Talvez nós precisamos dedicar mais de nós mesmos para que aquilo se realize. E até pensar, a estratégia tem sido correta? Estamos fazendo da forma certa? Porque às vezes nos dedicamos a uma causa, mas o modo como nós agimos não é o melhor. O modo como nós estamos optando dedicar aquele tempo a uma realização não é o mais sábio. Há pessoas, por exemplo, que pensam que se elas dedicarem muitas horas da sua vida profissional, ela vai ter uma realização melhor do que se não dedicasse. Porém, se ela desenvolver outras habilidades, até fora do âmbito profissional, ela pode adquirir habilidades, capacidades diferentes que vão contribuir diretamente para ela na sua realização profissional. Assim também com a família. Talvez o modo como nós estamos conduzindo o nosso modo de viver com aqueles familiares não é o ideal. Por exemplo, sendo sempre subservientes à vontade de todos. Passamos décadas apenas atendendo a exigência do outro. Para nós pode parecer que seja renúncia a isso, ou não. Seja apenas o quê? É mais fácil a gente atender o outro que evita o conflito com ele. Talvez nós tenhamos que dizer para ele, olha, isso não está bom assim, isso precisava ser modificado. Precisamos encontrar uma outra forma de agirmos juntos, de não ser tão pesado como tem sido. Só que se nós tivermos ideia de apenas resolver o problema através de um conflito, de um desentendimento, da agressão ou de uma discussão, nós não vamos encontrar essa possibilidade. Então, pensar realmente, temos que dedicar mais tempo às realizações que nós queremos efetivamente sonhar. Dedicar mais tempo, por exemplo, ao convívio com os nossos filhos. Mesmo quando eles já estão naquela idade, aparentemente, que não estão querendo muito a nossa presença, precisamos investir mais tempo em estar com eles. Porque ali eles podem estar precisando sem terem ainda demonstrado. Talvez nem eles saibam que estão precisando. Então nós não podemos argumentar, ele já é grande, não precisa mais, se vira sozinho. Não, precisamos estar juntos, conversar, perguntar banalidades, conhecer um pouco do universo deles, conhecer um pouco daquilo que interessa aos mais jovens, para criar uma ligação entre eles. Demonstrar interesse por algo que nós gostamos, pode observar, é algo que aproxima as outras pessoas de nós. Então alguém me pergunta sobre algo que nós fazemos, algo que nos dedicamos. Isso é algo comum para o ser humano. Ele gosta de ser ouvido e de ser reconhecido por aquilo que ele considera importante. Então, com os jovens, com as crianças, é importante a gente conhecer aquele mundo deles e não tratar como bobeira de criança. Ah, isso é uma bobagem dos adolescentes. Antigamente era muito comum isso. Os mais velhos menosprezavam o universo da criança e do adolescente. Não reconheciam que aquilo tinha algum valor. Hoje isso muda. E nós precisamos estar sempre nos inteirando. Podemos não gostar dos filmes de ação que os nossos filhos assistem, mas vamos assistir com eles. Vamos perguntar para eles sobre aquele personagem, sobre aquelas situações que estão ali demonstradas. Podemos não gostar muito do que a nossa filha se interessa, mas não vamos criticar frontalmente e diretamente. Vamos demonstrar algum apreço, algum respeito por aquilo que eles gostam. Isso cria pontes, cria uma aproximação. E aí a gente vai falar, ah, mas é chato, eu tenho tanta coisa para fazer. Não. Na verdade, o mais importante é a gente criar vínculos com eles. Isso é o mais importante. E é o melhor tempo que nós podemos dedicar de nossas vidas. Emmanuel também disse isso, olha, O dia que deixas passar vazio e inútil é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. Está lá no Justiça Divina, no capítulo Diante do Tempo. Nós podemos ter momentos, sim, de não fazer nada. Sobretudo quando nós estamos muito cansados, muito atribulados, ter aquela hora que, entre aspas, é inútil, mas na verdade ela se chama repouso. É você aliviar a mente de tantas pressões e tantas exigências. Mas não podemos passar a vida inteira nos permitindo a não aproveitar o nosso tempo, a não fazer algo útil. Quer ver algo útil, extremamente importante? É um dia no parque com os nossos filhos. Isso é extremamente útil à vida humana. É um dia de lazer com eles, jogando um jogo de tabuleiro que eles gostem. É um momento que estamos ali assistindo filme, comendo pipoca. É um aproveitamento útil do tempo. O problema é que isso se torna só nossa ocupação. A gente passa o final de semana inteiro assistindo séries nas TVs como Netflix e outros canais por aí. A gente passa o tempo todo consumindo o nosso tempo com algo que pode até ser interessante, mas não é naquilo que se resume a nossa vida. O nosso tempo ele tem que ser aproveitado de forma sábia, através do atendimento aos deveres que nos cabem, aqueles compromissos que são inadiáveis, porque afinal de contas, desenvolver essa característica de sempre ficar procrastinando, adiando para depois aquilo que precisa ser feito hoje, em algum momento vem uma cobrança mais séria. Deixa de levar o seu carro para revisão. Deixa de fazer a manutenção preventiva. Aí surge um problema lá na frente. Não é? Então é isso. É dedicarmos o tempo adequado em cada momento da vida. Deixa de conviver com as crianças e os jovens para de repente descobrir depois que eles carregam graves problemas que depois serão mais difíceis de solucionar. Então, pensarmos o nosso tempo que deve ser utilizado de forma útil, porque não mais voltará. E Emmanuel ainda nos diz também que cada hora no relógio terrestre é um passo de tempo impelindo-te às provas de que necessitas para a sublimação do teu destino. Estamos vivendo e estamos nos aproximando de momentos cruciais em nossas vidas. Momentos que, de repente, nós vamos descobrir que há uma doença incurável na família, que há uma perda irreparável, que há necessidade de um sacrifício maior de nós. Estamos nos preparando para esses momentos? Isso não significa que vamos viver temerosos, mas estamos criando uma base sólida para quando esses momentos desafiadores chegarem? Porque eles chegam sempre. Nos preparamos antes? Se tivermos nos preparado nessas horas que antecedem um problema, vivenciando uma vida de harmonia, de equilíbrio, de busca de espiritualidade, de realizações adequadas, de dedicação àquilo que realmente é importante, a nossa reação no futuro vai ser diferente. Por que há pessoas que, às vezes, diante de certas situações, se encontram tão desesperadas que não encontram saída nenhuma? Em alguns casos, são pessoas que não aproveitaram bem o seu tempo. Não em todos. Mas, em alguns casos, são pessoas que simplesmente viveram. Então, acenderam uma luz interior. E, quando chega o momento de escuridão, se sente no escuro da mente. Emmanuel também nos fala sobre isso, olha. Que o tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Aqui é um aviso de que, apesar de nós termos que ter tanta preocupação com o tempo, não vamos nos acabar pensando que o nosso tempo vai acabar. Vamos fazer o que é possível em cada momento. Vamos tentar ser super-homens, super-mulheres, e fazer aquilo que está além das nossas forças. E há pessoas que atraem sofrimento desnecessário para a vida porque assumem muitas vezes responsabilidades e acham que tem que fazer coisas que, na verdade, não são seus compromissos. Assumem responsabilidades que não são realmente suas. Também saber dizer não quando percebemos que estamos no limite das nossas forças, assumir um compromisso que podemos efetivamente atender, é algo extremamente sábio, é algo extremamente necessário. Não adianta a gente fazer milhares de coisas num dia e termos ferido e machucado pessoas nesse processo, a nossa agressividade, a nossa estupidez, a nossa insensatez, ou ter feito coisas que vão ter um desdobrar possíveis, resultados positivos. É fazer aquilo que nós podemos, dentro das nossas forças, com alguma preocupação, é óbvio, de fazer o nosso melhor. As mães têm essa tendência, é uma característica do espírito que está com a mulher. Assumirem muitas obrigações, muitos deveres, os homens, muitas vezes, muito incomodados, assumem esse papel de que a mulher trabalha mais mesmo que o homem, paciência, ela quer. Não é? Ela já trabalhou o dia inteiro, mas eu chego em casa à noite, tenho que preparar o jantar, ainda vai ver se a criança fez a lição. Nós temos que mudar essa realidade. Nós temos que ter para nós uma parte dessa tribulação doméstica que a mulher tem. Temos que trazer para nós essa responsabilidade de também acompanhar as crianças, também ver a lição ali do adolescente que não está indo bem à escola, e fazer vontade isso, para tirar essa carga toda que culturalmente nós nos prevalecemos em tantos séculos, de favorecer tanto essa subjugação do espírito que reencarna como mulher. Nós precisamos, a partir de agora, mudar essa situação na sociedade. E nós, espíritas, sabemos que a mediação e reação funciona muito bem. Tudo aquilo que nós estamos fazendo para o outro voltará para o nosso futuro. Então vamos estabelecer no nosso lar algo diferente. Não permitir que ninguém seja sobrecarregado com nada. Não permitir que ninguém não tenha tempo para descansar. Se a nossa esposa ou nosso esposo está trabalhando muito, vamos ajudá-los. Vamos ajudá-los até ver que eles não precisam fazer tanto. Podemos fazer menos e vivermos melhor. E não ficar esperando que ninguém fique cumprindo por tantos deveres, tantas obrigações. Precisamos urgentemente mudar isso e fazer aquilo que nos é possível, aquilo que nós podemos no momento, aquilo que nos cabe na hora. Não ficar aflito pelo que virá depois. Disse Jesus que a cada dia basta o seu mal, cada dia basta o problema que você está vivendo. Podemos colocar para a hora. Para a hora basta o problema que nós estamos vivendo. Então não adianta ficar sofrendo por aquilo que virá depois. Precisamos fazer o que cabe no momento. E na sua sabedoria, Emmanuel também fala isso: olha, meu amigo, onde estiveres, lembra-te de que aí permaneces por um pouco de tempo. Fonte Viva, capítulo 42. Logo mais estaremos indo embora. Se aproveitamos ou não esse momento, dependeu exclusivamente de nós. Estaremos numa nova ação daqui a um tempo, vamos aproveitar aquele momento lá. Talvez seja o momento que nós vamos levar a nossa família para tomar um lanche, é o momento que nós vamos aproveitar aquele momento com eles realmente. Porque aquele momento é efêmero, ele vai passar muito rápido. E depois vamos para um outro compromisso, sempre reconhecendo que momento como esse não voltará mais. Deus quiser, nós estaremos aqui sábado que vem. Mas como essa tarde, não existirá outra tarde. Não é porque sou eu ou porque nós estamos aqui. É porque todas as condições foram preparadas, foram organizadas no mundo espiritual, muitas vezes mobilizam forças que nós nem imaginamos. Mobilizam ações que nem sabemos. Não conseguimos nem entender direito como interagem com a vida material, a vida espiritual. Então nós temos que aproveitar. Viemos para a reunião da Casa Espírita, é viver inteiramente pelo momento. Por isso que nos recomendo, deixamos de fora todos aqueles problemas. Mas na verdade devemos mudar esse discurso e dizer, vamos viver integralmente esse momento prazeroso que nós temos. E assim é em cada momento que nós vivemos. Quando estamos no trabalho, esquecer os conflitos domésticos. É viver integralmente pelo momento. Sabendo que nós não vamos poder resolver problemas que não estão naquele momento sob o nosso controle. Isso significa, então, reconhecer que nós permanecemos um pouco de tempo em cada experiência que temos ao longo da vida. E Emmanuel também nos fala isso, olha, sobre o tempo. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Sabe aquele tempo que a gente se dedica a ganhar dinheiro, que é bom, necessário, precisamos? Dentro de um limite. E se nós tivermos muito tempo ganhando dinheiro, por exemplo, longe de casa, nós estaremos deixando pendências com aqueles espíritos que reencarnaram como filhos. E precisaremos voltar no futuro, agora nós não sabemos quando, porque às vezes levaram séculos até os espíritos reorganizarem novamente com a família. Muitas vezes a gente está demais preocupado com coisas que não são realmente importantes na vida. Algo que realmente não tem valor quando nós pensamos na vida espiritual. Por isso que nós temos que buscar esse equilíbrio. Até que ponto nós realmente necessitamos de algo do ponto de vista material. É bom usufruir das coisas materiais, faz parte da nossa necessidade terrena, mas tem um limite, que é estabelecido pela consciência de cada um. Que é fácil a gente descobrir. Faz uma oração no fundo do seu coração e pede para Deus te dizer: olha, Senhor, onde eu devo investir mais um tempo agora? Você vai sentir claramente, talvez não imediatamente, mas em algum momento, você vem a percepção: ó, eu preciso mudar isso. Eu não preciso mais dessas coisas. Eu posso simplificar minha vida em favor de uma vivência mais rica com a minha família. Nós sempre temos respostas quando nós fizemos essas perguntas a Deus, sempre. É que às vezes as nossas preocupações com o mundo exterior são tão intensas, nós estamos tão iludidos por tantas questões efêmeras da vida terrena, que nós não ouvimos as respostas daquilo que nós perguntamos. E às vezes não perguntamos com o desejo real de receber a resposta. Nada do que nós pedimos a Deus, como Ele disse, deixa de nos responder nada. Tudo Ele nos dá uma resposta. É que nós temos que desenvolver a nossa capacidade de entender essas respostas. E temos que querer ouvi-las também. E ele, uma frase que não é de Emmanuel, mas eu acho ela muito interessante: tempo é um tesouro precioso que nós temos. Podemos produzir mais dinheiro, mas não mais tempo. O melhor presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. A gente fica preocupado, além do Dia das Mães, de dar um presente para as nossas mães, se a gente tem com elas. Mas qual é o maior presente que uma mãe quer dos seus filhos? O seu tempo, não é, mãe? O maior presente que um filho pode dar aos seus pais é o tempo, porque é algo insubstituível. Talvez a nossa mãe não esteja mais encarnada, mas nós podemos dar o nosso tempo a ela. De que forma? Através da prece, da oração, através de um pensamento que nós elevamos a Deus, pedindo que ela esteja feliz onde ela estiver. Esse é o nosso tempo. Não podemos esquecer as pessoas que nós amamos nessa corrida terrível que nós vivemos no dia a dia. Todos os dias nós deveríamos lembrar do nosso pai falecido, da nossa mãe falecida. Lembrar com carinho deles. Todos os dias lembrar daquela pessoa importante que já foi para outra vida, fazendo uma oração pedindo por eles. Uma forma de dedicarmos o nosso tempo, e eles também. Porque tem tal, como estamos vendo, o valiosíssimo. E todos nós somos riquíssimos de tempo. E todos nós temos o agora, o presente, para fazer todas essas coisas boas que relacionamos nessa tarde. Então vejam quantas possibilidades de evolução. Talvez alguém esteja desempregado, doente, talvez alguém esteja se sentindo incapaz de alguma coisa, mas você tem algumas horas aqui no mundo, você pode fazer muito. Você pode ser gentil, livre, e você está aproveitando o meio tempo. Você pode falar algo que incentiva alguém mais desanimado que você, e você está aproveitando o tempo. Então o tempo é um recurso valiosíssimo. Todos nós somos riquíssimos em relação ao tempo. Basta que nós saibamos utilizar, então. E nós temos, para ir encerrando as nossas colocações da tarde, que lembrar da parábola dos talentos. Jesus quis ensinar muitas coisas através das inúmeras parábolas. A parábola do talento, ela nos fala, então, de que um homem deu aos seus servos algumas quantidades de dinheiro na época. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro deu 2 talentos e a um outro 1 talento, cada um segundo a capacidade que ele tinha. e o Senhor foi viajar. Quando ele voltou, ele cobrou: onde estão os talentos? O que tinha recebido 5, o que ele fez? Mostrou ao Senhor: eu tenho mais 5 talentos. E o Senhor parabenizou ele, dizendo: olha, você é muito feliz, porque você soube multiplicar o que eu te entreguei. O que recebeu 2, a mesma coisa, trazia mais 2 talentos para devolver, também foi parabenizado. E o que tinha recebido 1, o que ele fez? Escondeu com medo de perder. E o que ele fez? Foi repreendido pelo Senhor. Nós podemos aproveitar a parábola dos talentos para se referir a todas as possibilidades que nós recebemos na vida. Pensa na cultura que você aprendeu. É aplicável a parábola do talento. A cultura que você recebeu, você multiplicou? Você aumentou? Você levou a mais pessoas os saberes que você adquiriu? Ou você escondeu para você? Pensa nos bens materiais. Você multiplicou a bem do próximo ou reteve apenas para você? Assim também é o tempo. O tempo que nós recebemos, esses talentos que o Senhor nos dá. Nós recebemos uma possibilidade de viver por um período aqui na Terra. Temos multiplicado isso para o bem? Temos trazido para as pessoas algo marcante, significativo da nossa vida? Temos contribuído para que outras pessoas possam evoluir, crescer e se tornarem espíritos melhores? E nós fazemos isso diariamente através do nosso trabalho. Todas as profissões são possibilidades de gerarmos o bem. Atender bem uma pessoa no balcão pode ser tão positivo quanto alguém que espera um financiamento lá que a pessoa está esperando. Tratar bem uma pessoa gentilmente no exercício da nossa profissão pode ser aquele momento em que a pessoa está com uma carga muito grande de sofrimento e representar um alívio sob alta pressão que pode explodir a qualquer momento. Então, todos nós, independente da profissão que nós tivermos, nós podemos gerar o bem, trazendo paz, harmonia, tranquilidade. Quantos de nós não lembramos de chefes positivos, verdadeiros líderes, que nos traziam tranquilidade, paz no exercício do nosso trabalho? Eram pessoas que estavam executando bem, dentro da profissão delas, estavam aproveitando bem o seu tempo. Nós podemos fazer o bem no tempo que nós estamos, no dia a dia, fazendo tudo que nós fazemos normalmente. Basta forma de olhar aquilo que nós fazemos. Nós não trabalhamos só para ter salário, nós trabalhamos também porque é uma oportunidade de progresso do espírito. Também aprendemos muito no desenvolvimento das nossas habilidades profissionais. O relacionamento humano envolve todas as atividades em qualquer tipo de profissão. Então nós podemos aproveitar o tempo ali. E nós seremos como o servo ali da parábola, aquele que recebeu 5 e multiplicou muito mais. Porque recebeu uma vida que ele soube compartilhar e partilhar de forma positiva com o outro o seu tempo de permanência no mundo. Então todos nós temos um tempo para viver aqui no mundo que, mesmo diante de obrigações, deveres, podemos fazer o melhor de nós. Estaremos multiplicando os bens que nós recebemos de Deus, bens espirituais. É aproveitar bem o tempo. Agora, se eu vivo a minha vida apenas para mim, apenas para os meus interesses, apenas focado naquilo que me satisfaz, naquilo que me traz bem-estar, eu estarei sendo como esse servo que recebeu um e mesquinhamente guardou para si, com medo de compartilhar e perder. Estaremos sendo esse que virá alguém e nos dirá: você aproveitou mal a oportunidade que eu tive. Você vai ter que começar tudo de novo, só que com mais dificuldades. Os talentos da vida são todas as oportunidades que nós temos. São todos os bens, todo o conhecimento e o tempo que nós estamos aqui. Até a nossa família é um talento que Deus nos deu. É uma oportunidade de nós estendermos mais o domínio do bem sobre a humanidade, tratando-nos amorosamente, caridosamente, de uma forma realmente amorosa, sem muitas vezes cobranças, exigências, sem permitir que as nossas imperfeições nos atinjam, como o nosso egoísmo, o nosso ciúme, tantos outros defeitos que nós trazemos. Todos nós somos riquíssimos de possibilidade. Pudessem esses Espíritos que estão agora aqui nos ajudando, nos inspirando e nos envolvendo tão amorosamente, dizer: aproveitem melhor as vidas que vocês possuem. Eles vivem em corpo. Amem profundamente as oportunidades que vocês têm agora. Aproveitem essa hora que passa, porque não voltará mais. Ela não voltará mais. Faça o seu melhor agora, e você verá resultados ainda melhores dentro do seu mundo interior. Eles nos dirão isso. Isso todos nós temos que reconhecer, que temos muito a realizar ainda. E temos todas as possibilidades. E quando nós nos sentimos fracos, peçamos ajuda a Deus. Ele nunca nos nega. Quando nós temos intenção de aceitar, forças. O ser humano é dotado de um potencial que é biológico, mas também é espiritual. Quando nós estamos no limite e sentimos a possibilidade de algo ainda nos salvar, surge uma força extra no nosso corpo. E espiritualmente também. Quando nós nos sentimos prestes a cair, se a gente pede mesmo auxílio, nós sentimos que vem algo diferente em nós. E aí nós nos sentimos fortes e prosseguimos. Por isso que diante de qualquer dificuldade, ao invés de pensarmos em abandono, de deixar para lá os compromissos, vamos pedir essa força através da oração. E nós sentiremos que ela virá para todos nós. Que Jesus nos abençoe a todos, então, nos fortaleça e nos ajude a vencermos as nossas provas, as nossas lutas e terminarmos essa experiência terrena com espíritos vitoriosos, porque todos nós podemos sair daqui com um saldo positivo ainda. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus.